meia. 286. Salvador, pastor 2-0, tá com o trem baixado, travado. Gente, pastor 2-0, continua a aproximação, pistão 0, número 2 para o Foz, aguarde a liberação. Aguarde, você tá aguarda. Objeto 6721, no pistão 0, pouso autorizado, 90 graus, 14 nós, 1002 notificações. Livoso 6721. Pastor 2-0, reporte marcador externo baixado, travado, tráfego avistado, vento em 90 graus, 14 nós, altinho, pistão 0, 1-2. Reportar no externo, baixar o trabalho. Zulu 90 e desça para altitude de tráfego, ajuste 1012. Ricardo? Para esse translado, chama a torre 118, decimal 612, o Eupatang. Zulu Web no Solos 45, libera direita via Foxtrot 7219. 219, obrigado. Tá. E ó, Upper, Whisky 50, decola pista no 0, curva direita, saída da El Leda, após Videv. Controle 119, decimal 8, aciona 5447, web 6741. Autorizado 340, São Paulo, aeroporto de Guarulhos, decolando a 10, primeira curva direita da El Leda, Videv, intercepta Upper Whisky 50, 198, controle com 5447, no transponder 6741, no web. Tá correto, reporta push. Esperamos. No... Boa tarde, web 6721. Web 6721, boa tarde. Autorizado, táxi. Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 086721. Zero autorizado 089, Vitória, autorizado 360. Via Peruísco 50, decola pista no 0, curva direita, saída da Euleda, pode que deve. Controle 119, decimal 8, acena 5467. Azul 4089, 360, Vitória, via Upper Whisky 50, decola pista no 0, curva direita, Dial, Leda, após Bidev, controle 119.8, aciona 5467. Uno 9.8.409. Azul 4089 tá correto, a porta puxa. Estabilizado, Vistano, 260. 260, torre 18 meia. Obrigado, 18 meia. Sul 90, a vista, Boeing, na final da 10. Passou, senhor, qual a posição dele? Tá passando marcador externo, final da 10. Firmo, visual. Ok, chame a torre 18 meia para a coordenação. Patango autorizado o táxi até o pátio 5, reporte liberando a pista. Chegou 1260, avistando a 10, baixado travado. Pista 10, pouso autorizado, 100 graus, 15 nós, altímetro 10, 12, ligue pouso 1260. Autorizado, pouso na 10, gol 1260. Novembro direto, final no 7, autorizado, é poste na curta, checado o trem, ex do Novembro. É poste na curta, passado travado. Bom dia, gol 600, sente informação. 600, desça para 2 mil pés, ajuste 10 do 2. 2000 com 1012, 600. Estimou para Patão, frequência ali, vai estacionar no pátio 5. 90, senhor, 4861. Reduza para 170 e desça para 2 mil pés. 170, prosseguindo para 2 mil, reduzindo. Está o localizador voando na proa 055? Afirmativo, proa 055, percebe o localizador, pode descer para 1700? Assim que visual com o continente. Após direto, controle 119.8, acima 5466. Desça para 3 mil pés, 1012. Dois a bordo. Serra, Salvador. Autorizado, táxi, via 7 Alfa, ponte para dona 0 Torre, 1-8, são 6-12, Negami 12, pode ser 2-2-3. Autorizado, via Alfa, ponte de Serra. Beck, acionamento no 1, 741, da UEB. 741, autorizado, buscar acionar, contato. Beck, contato. Logo 1-2-6-0, bom dia. Boa tarde, já. Aqui, 1-2-6-0, na contância da Juliette. Vai reportando da Juliette, 1-2-6-0. Zulu Novembro na curta, passando pra lado. Beco Zulu Novembro, é pista 1-7, pouso autorizado, 100 graus, 1-2-9. Pouso autorizado, Novembro. 3566, desça para nível 170 inicialmente, após Judas, voa Mari. Voiduna. 566, voe Itape. Autorizado descida para 4000, 3566. 4 mil pés 260. O Web 6741 aguarda para início de reboque, mantém posição, ok? Ok, vamos manter então, 6741. 1-260, Índia, pontão 02. Índia 02, 1-260. Web 641 após o banho da Google, parque à sua esquerda, tá autorizado, deixa eu adicionar a contagem. Após o gol, é isso? Aceitando localizador visual com a pista, o TAN 3804. Torre 18-6. 18-6. Torre Salvador, bom dia, TAN 3804, no curso localizador. TAN 3804, continua a aproximação, aguarde de liberação na pista 1-0. Passou 2230, livre para decolagem 90 graus 14 nós. Firma a aeronave chegou solo. Brasileiro 4008, posto seguro, nível 100, decola a pista no zero, curva direita, sai da coral, controle 1-9.8, aciona 5, cuja aciona 0263. Brasileiro 08, reporta seu nome e táxi. Vai até 4861, completo o final IDS, torre 18-6. Matheus, se estabilizar, 6-8-6, agradecido. Passei Sete baixado e travado da 3204. Oi, boa tarde, já vai ter 4861, noite transferência, ponto 4 milhas para cima. Já 3804, pouso autorizado, 80 graus, 15 nós, pista 10. Já 3804, copiou a 2? Positivo, autorizado, pouso, 15 nós. Entende a sua transmissão, ok? Copiou então pista 10, livre pouso, 100 graus, 14 nós. 3804. 2230 passaria, decolado 59198, boa viagem. Checado, pista 10, 4861. 4861, encontrará checado. Externo. Bom, pronto. Já tô com o plano aqui, copia? Ah, copia. 721. O Admin 721 Fortaleza 310 autorizado, via peso Luno 9, decola pista no zero, curva à esquerda sai da Momo, transição frota, controle 119 decimal 8, aciona 5502. Confio outra fólica. 5502, Admin 721. 310 para Fortaleza autorizado, decolando a direção, curva esquerda, Momo frota. Peso Luno 9. 19-8, controle 5502, transponder 6721. A 6721 está correta, Pombo Ficha. Para o táxi, 6741. Temos 152 a bordo com 4 horas de autonomia, alternando o Galeão. 152 a bordo, confirmando, 6741, livre táxi, Indy, Alfa, ponte para a torre, 118, decimal 612, Kinegar 1012. Ok, confirma, 152. Vamos até o ponto de espera, 18,5, quando lá, boa. Passou externo, tem baixado checado, passou esse BO. Sente, continua a aproximação, aguarde pista livre, vai até. Certo, vai dar, passa aqui. 33, quais são? 3804, datando, solo 01, libera a direita na Eco, já liberou 129. 29. Vai até, linhas aéreas, 4861, pista 10, pouso autorizado, 90 graus, uma dúzia de nós, checa o trem. Tem baixado checado, livre, prosseguindo, passou externo. Salvador, boa tarde, estamos 3804. 3804, Juliette, portão 1-1. Juliette para o 1-1, 3804. Tô aqui, Salvador, boa, 6741, web, ponto espera, pronto. Gente, Webjet 6741, boa tarde, mantenha a posição, teremos o pouso do bandeirante da baiteirinha Zé, só um instante para a gente, cara. Bom dia, sua identificação, desça para 2, meu pé, ajuste no 092. Desça para 2, meu pé, autorizado INS. 2 mil, autorizado INS, 2744. 6741, observe o bandeirante na curta, aliás, e manter a posse. Ali mantém a voz do Bodeco. O localizador, 600. 600, torre 186. 186, boa. 391. Tá autorizado, está autorizado. Deixa eu voltar. Solo Salvador, boa tarde, Web 5728, informação e uniforme. Salvador, boa tarde, gol no 600, 2 milhas, Linha Serra, baixar, travado. Boa tarde, continua a aproximação, guarde pista livre, o gol no 600. Gente, vai não. Vai ter 4861 no solo 04, liberou a direita, via Delta 1219. Webjet 6741, decolagem autorizada pista 10, 100 graus, 15 nós. Após a linha, inicia o 6741. A Peru 558, decolada 10 com curva esquerda, Pouca Caju, 198, controle 5472 no transponder, Web 5728. Tá correto, é ponto push, né? 728. Táxi, o azul. Táxi, o azul 4089, 112 a bordo. 3 horas e 30, alterna com fins. Já táxi à direita, ponte para dono 02, 198, esse foi 612. Engavito, azul 4089. Autorizado. Táxi pela direita, torre no ponto de espera 1816-1012. 00, gol, pouso autorizado, checa o trem, o vento é de 80 graus com 14 graus, gol no 600. Sente o pouso 600. Objeto 6741, decolado ao 06, 198, controle, boa viagem. 98, Web, boa. Boa, Web 6741. 6741, contato radar, suba 340. 340, autoriza Dael. Autorizado. Direto Dael. 4089, aliás, e mantém a pistola dela. Meia meia zero, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Localizador com a pista 23144. 3144, torre 186. 186, bom dia. 3566, redução para 1809, reporte localizador. 3566, redução para 1809. Salvador, boa tarde, gol 600, de pronto, escuta. 600, livre táxi Alfa, ponta Anta Juliette. Alfa, Anta Juliette, 600. solo 3191 para o táxi 1977 a bordo, 4 horas, Guarulhos. Vila de táxi, Juliette Alfa, Ponte Clara, 10, Torre 198, são 612, Quirengá 2012, o 3191. Ponte Clara, 286, 3191. Salve, mais uma vez, boa tarde, eu vou passar tarde mais, tá bom, pessoal. Mais Foxtrot ótica. Mais Foxtrot ótica. Tráfico avistado. O pouso autorizado para 1090 com 13, tá 3144. Teve pouso, 3144. Azul 4089, declara 09198, controle da viagem. 198, obrigado, boa tarde, 4089. Tá livre, espaço 1, arquitetura chama torre, 1-1-8, esse homem é 12. O mais força aqui, velho. Lima reportará o 2. O Força Aérea 735, confirma para o seu abordo, pelo menos. 3566, início redução para aproximação, era mais que precede 5 milhas da sua frente com 130 de ground. Reduzindo para aproximação, para 3566. Gente, completo final, torre 186, completando redução para aproximação. 186, para 3566. 1924, livre LS. Beleza, 1924. Utilizou autorização para Recife. Qual o meu escudo? Nossa, escuta, nossa DLA está para 15h30, se não me engano. É 260. 390 para Recife, e o Perú 58, é colapso 10 com Vasqueira, fez a pouco, transição Caju, 119.8, acena 5405. 390 aprovado, Recife, a Perú 58, Puca, Caju, a nossa saída. Decolada 10 com curva a esquerda, posse, com 405 ao transponder, 119 deu controle, Salvador Gol no 290. Cara, 5-6-7-4-1, boa. Boa. Torre 1-1-8, só 1-6-12, Mike Fox, que é o teórico. 3-1-9-1, ponto. Gente, mantém o ponto de espera até 3-1-9-1. Tô com o Airbus e companhia pousando. Na sequência já passou o marcador externo. Só um instante, por gentileza. É, a gente mantém. Pode prosseguir até Quebec, chame para a coação. Pode prosseguir até a companhia. Chame estacionando. Mike Fox, Watch Walker. Que autonomia? Força Aérea 8735. Boa tarde. Mantenha a presente posição. Aguarde para ingresso da colagem. Será o número 2 na sequência. O UTAN 3144 no solo 12. Libera a direita via ECO 1219, agilizando na medida possível. Já tá livrado, tá 3166 na final da 1 a 0. Matil, tá 3566, tráfico avistado, checa o trem 100 graus, 15 nós, pouso autorizado, tá 3566. O TAN 3191 observará o pouso Airbus companhia na curta final, após a passagem está autorizado a alinhar e manter. Após a aeronave nacional, ali mantém na TES, 3191. Papá, Romeu, General, fã no meu pé, Salvador, Salvador, corredor forte, curva à esquerda, pós decolagem. Controle 1-9-8, apenas 0132. General, Cabal 4-4. Impact Torre 1862.